fatos da vida intrigam nossa mente, nos deixando a cada dia mais displicentes. Coisas boas são raras, com os ruins se tornam normal, criando pra fugir da realidade uma vida virtual. Dissolvendo a cada dia mais seu amor pelo próximo, pisando em pessoas, destruindo lares para fecharem negócios. Nas cidades holofotes, onde todo mundo acha que tá certo, na lei do olho por olho, onde todo mundo fica cego. No rosto um sorriso amarelo, mas por dentro pensamentos ocultos, sufocados por quem quer ter status, fama e lucro. Isso acaba em um minuto, na revolta de pessoas que veem isso como um insulto e querem resolver do jeito bruto, ou lembrar da lei do respeito mútuo. Mas perante a Deus todos somos iguais, só Ele é quem pode dar justiça e paz e ainda mais força pra sobrevivermos no dia a dia, aguardando a grande volta do Messias. Maranata, grande volta do Messias. Jesus vai voltar, sei que não irá tardar. Se você não acordar, suas aparências a Deus não enganará. Jesus vai voltar, sei que não irá tardar. Se você não acordar, desperta do que dorme, suas aparências a Deus não enganará. Sem defeito, falsas aparências, submundo do próprio ego. Procuro na face daqueles que agem dessa maneira, galho seco da figueira. Há quantos enganam no templo em flama? Abro meus olhos, o que vejo? Homens tolos, falsos desejos. Mundo real, vai pro espelho. Quero sucesso a qualquer preço. Regresso pro mundo perdido de novo. Não creio, abraça mais uma vez a tentação. Os prazeres da carne que satisfaz, foi tudo em vão. Momentos que matam o inferno, não quero pra mim, pros meus irmãos. Não quero as velhas vaidades de sempre. Surpreende, se esconde atrás da palavra, destrói a fé dos crentes. Amargura que cresce, a Deus aborrece, condena o homem. Você conhece algum sobrevivente de chacina? Do vício das drogas, essas verdades não vem à tona. As marcas da carne que fica, intriga, real life. Seja bem-vindo ao mundo de Cristo. Arte, aliança verbal, estamos juntos. Jesus vai voltar, sei que não irá tardar. Se você não acordar, suas aparências a Deus não enganará. Jesus vai voltar, sei que não irá tardar. Se você não acordar, suas aparências a Deus não enganará. Princípios do dia, qual é a trilha? Me diga qual é a escolha perfeita pra encaixá-la na vida. Então prossiga, quero poder entender melhor os detalhes da sua história, porque não saiu do nó. É apenas mais um escondido atrás do medo, reclamando da vida, não entendendo o tempo. Com todo o respeito, lhe apresento apenas um grandioso, onipotente, mais conhecido como Jesus. A luz revolucionária, exemplo no céu, exemplo na terra. Sua palavra não falha, vê se abraça. Não posso garantir vida boa, mas ter a salvação é isso que importa. Abra a porta e deixe Cristo entrar. Mas sem arrependimento não vai adiantar. Transforme-se de dentro pra fora, pois sem transformação não pode enxergar a glória. Não pode enxergar a glória.